Sim, menino. Vem cá que eu quero mostrar um desenho pra vocês bem legal. Que desenho? Olha aqui, ó. Vamos ver. Eu quero que vocês olhem os detalhes. E vocês vão me dizer o que que vocês estão vendo. Tá. Quais os detalhes que vocês enxergam, tá bom? Tá. Pera aí, vamos ver. Dá licença um pouquinho aqui. Por que vocês não chegam pra trás? É outro, mãe. É, obrigada. Filha, agora eu tô mostrando o desenho pras crianças. Você vai ficar bem linda. Eu já fiquei muito linda demais, tá ótimo. Não, eu vou... Dá licença, filha, pras meninas verem agora. Deixa as meninas verem no computador. Me coloca aqui em mim. Vem cá. Ah, olha só. A gente vai dar um zoom. Tá vendo que essa imagem é grandona? Uhum. Mas a gente pode dar um zoom assim. Pode. Pra gente ver detalhes. Ai, ai, ai. Ai, não tô vendo. Olha lá, ó. Aqui com essa mãozinha a gente movimenta. Eu tô vendo. Vamos ver. O que que a gente tá vendo aqui? Uma borboleta. Uma borboleta? Eu tô vendo uma joaninha. Aham. Tô vendo uma árvore. Tô vendo. Aquilo ali é um lago? Uhum. Eu tô vendo um lago. Eu tô uma vendo pedra. Um passo. Uma. Ai, tô vendo. Um caqui. E eu tô vendo os matinhos. Eu tô vendo. Eu tô vendo um coqueiro. Estrelas. Eu tô vendo um. Foguete, mato. Eu tô vendo os matos, estrelas. Eu tô vendo. Eu tô vendo um peixe. Eu tô vendo um peixe. Uma coisa, porque aqui está mais diferente. Ah, vamos vendo? O mundo vai mudando, vai girando. Eu tô vendo. Eu tô vendo uma. Eu tô vendo uma estrela. Eu tô vendo uma pessoa. Eu também tô vendo aqui, outra aqui. Eu tô vendo uma cobra. Ai, aqui, ó. Uma casa. Uma pessoa sem roupa. Uma casa com balão, um monte de balões. É aquela casa do filme. Olha, tomando banho. Sem roupa. Olha. Tá sem roupa. É índio? Que índio que fica assim? Não, o que mais? Outra pessoa. Uma casa com balões. É e uma bruxa em cima da lua. Do sol ou da lua? Olha. Um balão. Um peixe. Balão. Balão. Eu tô vendo balão. Aquilo não é balão, peixe. Não. O que é isso aqui? Eu tô vendo chuva. Eu tô vendo chuva em uma montanha. Também tô vendo. Eu tô vendo árvores crescendo. Eu também tô vendo. Eu tô vendo um peixe aqui. Um peixe aqui. Eu tô vendo. E um peixe aqui. Eu tô vendo um carro. Passa agora. Quê? Passa. Uma pessoa cozinhando. E uma pessoa desenhando, tocando, outra tocando. Uma mostrando uma placa, outra tocando. Bem longe, tocando algum. Caranguejo! Caranguejão. Olha, peixes! Olha isso! Olha os peixes! Eles estão. Aí é um esgoto! Eles estão no esgoto! Eles vão morrer! É o esgoto preto! Esgoto sujo! O que é isso? Nuvem, céu. Olha, uma rua. Espera. Um ponte até de caminho pro céu. Passa. Olha, uma montanha. Passa. Uma gente doida. Um cara. pro céu. Passa um jacaré. E umas árvores com espinho. Acabou. Sabe como foi feito esse desenho? Não. Cada criança desenhou um pedacinho e depois juntou tudo. E aí ficou esse desenho inteiro, que quando a gente vê de longe... Dá pra ver mais. Dá pra voltar, ó. Quer voltar aqui? Vai voltando aqui, Nayá. Põe o dedinho aqui, Nayá. Isso. Mãe, ó, pode voltar. Eu não gosto desse. Então tira, mas não estraga, cuidado. Agora eu virei um filme. Olha um filme. Virou um filme. Virou um filme, olha. Olha lá o filme. Vou botar. Animação. Dá licença. Olha. O que é que vocês estão vendo aqui? Vou pegar. Uma chuva. Uma chuva enchendo o rio. E bem. Aqui. Peixe, uma pessoinha. Quase. Uma coisa maior. Isso. Na casa. Um mangue. Agora, o que vocês estão vendo aqui de maior? Aqui. Na terra. Não, uma terra. Espera. Essa é areia. Areia. Liz. Uma pessoa. Aqui é pra voltar pro esgoto. Não, o Jean não quer ver esgoto, né, Jean? Aham, eu quero. Então espera pra gente não ver. Nossa, isso aqui eu não vi, não. Olha, quer dizer, eu vou... Tá linda. Tá linda. Aqui, acabou. Agora mãe, vai. Tem cheiro de cabelo. Olha o filme. Ah, deixa não, eu. Não e você? Mas o que eu cansei de filme. Agora, vamos ver outra coisa? Sim. Mas primeiro vocês me ajudam a dar uma organizadinha aqui pra não ficar muito bagunçado? Não. Tá bom, não. Vamos ver outra coisa. Tudo bem.